Eu estou recebendo aqui no estúdio a Elaine Bernardes, ela que é secretária-geral do SISMUF, Sindicato de Servidores Municipais aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Também a professora Silvana Souza, ela que é integrante da direção ampliada do Sindicato dos Docentes da Unioeste, a ADUNIOeste. Bom dia. Bom dia, Guilherme. E a pauta de hoje é para falar justamente sobre uma manifestação, né, prevista aí para várias cidades do país na sexta-feira, chamada Greve Geral. Vamos falar aí sobre os assuntos relacionados a este protesto, que tem como pauta principal a questão da reforma da Previdência? Exatamente. No dia 14, sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, com concentração no Bosque Guarani, e nós vamos fazer uma marcha pelo centro da cidade, né? É um movimento da greve geral que vai acontecer no Brasil inteiro. Todas as centrais sindicais unidas chamaram esse movimento porque é uma movimentação contra a reforma da Previdência, entendendo que ela prejudica toda a classe trabalhadora, inclusive quem já está aposentado. Pois é, vamos até entrar nesse assunto, porque a gente observa que existe, né, sendo veiculado nos canais de rádio e televisão, na internet também, propagandas do governo federal dizendo que não haveria prejuízo aos trabalhadores, que os mais pobres não seriam prejudicados e tal, é o que a gente está observando. Qual a postura dos sindicatos? O que é que os sindicatos até rebatem com relação a este ponto? Todos vão perder. Todos vão perder, não é só toda a classe trabalhadora, né? Nós vimos assim, é só os professores ou é só... Não, é todo. Quem está aposentado vai perder. Essa aposentadoria por capitalização, ela é horrível para nós, trabalhadores. Tira-se a aposentadoria especial, né? Então, aí eu fico pensando naquele petroleiro, né? Que está lá trabalhando. Ou no agricultor, que trabalha o dia todo no campo, né? Será que ele vai ter condições de 70, 75 anos e estar com a enxada? Então, assim, é uma reforma completamente contra a classe trabalhadora. Nós falamos assim, é a reforma da morte, porque a pessoa não vai conseguir se aposentar, não é, Silvana? Exatamente. Veja, nós fizemos os cálculos, todos os cálculos que a gente faz com os colegas, com o tempo de serviço que tem as novas regras, eu não vi nenhum que aumente menos do que 8 anos de trabalho, né? Então, todos os trabalhadores vão trabalhar no mínimo 8, às vezes 12 anos a mais para se aposentar. E quem produz um projeto de lei desse é quem trabalha no escritório, na política, de colarinho, né? De terno e paletó. Aí é muito fácil dizer, como disseram, que é um professor com 60 anos, né? Agora, quem está, como disse Helene, no cabo da enxada desde criança, que é o caso dos agricultores do Brasil, ou com o professor trabalhando com a voz e o desgaste, né, físico e emocional, educação por 30 básica, anos, né, na sala de aula, sabe que isso não, a regra não poderia ser a mesma, né? Pelo contrário, no nosso entendimento, tinha que ter aposentadoria para político, porque político não é profissão, né? Não podia ser carreira. O Congresso teria que contribuir na categoria de onde o cidadão veio e ele aposentar na profissão dele, porque inclusive essa coisa de passar a ganhar mais e ter uma aposentadoria melhor, faz com que depois do primeiro mandato o deputado queira vender a mãe para continuar naquela situação. Então, exatamente essa vantagem que o político tem de ganho é que produz boa parte da corrupção. E o que é que vocês, né, como representantes até da classe sindical, o que é que vocês imaginam que precisa ser feito? Porque, né, a gente acompanha vários debates sobre a Previdência, né? Há uns setores que apontam que a Previdência nos atuais moldes não tem sustentabilidade, outros que defendem também a questão de que esse debate do déficit da Previdência seria um debate manipulado. Enfim, uhum. O que é que vocês acreditam? O que é que poderia ser feito? É necessária uma reforma? Uma outra reforma seria possível? O que é que vocês enxergam com relação a isso? Sim, sempre é necessária uma reforma, mas é outra reforma. Exatamente para atacar os grandes salários, os salários gigantescos e enormes, né, que tem no legislativo, que tem no judiciário, as próprias vantagens do exército, que são vantagens diferentes do que os outros trabalhadores, o índice de desconto deles é menor, né? Então, tem que atacar as elites, os privilegiados, e não como essa proposta que está atacando o pobre. Então, quantas meia pensão de quem ganha um salário mínimo, porque a proposta é essa, hoje quem está aposentado e tem uma pensão, aposentadoria de um salário e uma pensão de um salário, ela não vai receber mais integral 2. Então, por isso que a gente diz, até quem já está aposentado vai ser prejudicado. A segunda vai ser uma proporção de 60%, né? 40%, 50%, 60%. Então, porque tem uma escala, quando tem independente, menor, assim por diante. Bom, quantos trabalhadores desses que você vai baixar uma pensão de um salário mínimo para R$500 precisa para pagar uma aposentadoria de gente do judiciário que está em R$100 mil? Então, olha, o contrário seria muito mais simples. Você cortar uma aposentadoria desproporcional dessa e os benefícios que eles criam fora do salário, como a gente sabe, auxílio moradia, que é maior do que o salário dos da maioria dos professores do país, né? E aí você cortaria desses poucos privilegiados que já têm patrimônio, né? Que eles já não têm dificuldade na vida, porque eles já acumularam um salário muito bom durante a vida, para daí manter da população pobre. Mas o que nos preocupa, e a gente quer falar com o comerciante da cidade, é que isso vai gerar e já está gerando um efeito ruim na economia. O comerciante que apoia essa reforma tem que pensar o seguinte, que quem consome no comércio dele não é elite. Não é o cara muito rico que anda só de helicóptero, avião, jatinho e vai comprar nos Estados Unidos em Miami, né? E quem consome no comércio local é o pobre e a classe média. E quando tiver menos dinheiro no bolso dessas pessoas, e já tem menos dinheiro no bolso porque já aumentou 1,5 milhão de desemprego esse ano, em função de uma política que não toca na economia, fica uma política só moralista, na verdade, em questões morais, né? Em questões religiosas, em questões raciais, né? E isso está afetando a economia do país. Não são os governos anteriores que estão afetando isso, são as ações desse próprio governo que está fazendo isso, desacelerando a economia. Afeta em quem? O comerciante. Então, o comerciante está querendo menos dinheiro no povo que consome no comércio dele. Quem vai falir? O pequeno comerciante. Agora, um ponto que eu acho interessante a gente citar aqui é o seguinte, né? Muitas vezes a pessoa acaba entendendo determinadas questões quando toca, né, na vida dela, no bolso dela, a questão. Porque a gente discutir, digamos, macro, né, assim, no ambiente macro, reforma da Previdência, não. A gente tem que, né, colocar ali no ambiente da pessoa, no que é que ela vai afetar. Eu digo o seguinte, eu já fiz a simulação, né, no meu benefício, né, deixando claro, eu quando chegar aos 65 anos, eu não pretendo me aposentar. Né, eu espero estar com saúde para continuar na ativa, mas se por acaso, né, por algum problema de saúde ou algo, né, não puder continuar trabalhando, claro, eu vou querer poder contar com benefício. Eu fiz as contas, no meu caso, serão 8 anos a mais de trabalho. É o que eu te disse. Como é que a pessoa, né, que está nos ouvindo agora... 100%. Pois é, para receber o integral tem mais tempo ainda de serviço. Como é que a pessoa que está nos ouvindo agora, né, e quer até fazer essa simulação, na internet tem ferramentas, o que é que vocês recomendam? Okay. Existe essa ferramenta da internet, mas existem também os próprios sindicatos. O Departamento de Recursos Humanos do setor onde a pessoa trabalha, todos eles sabem quais são as propostas das novas regras, né? E nós temos feito atividades, os sindicatos têm feito palestras, nós trouxemos especialistas para discutir e demonstrar isso, né? Eu acho que a pessoa tem que procurar informação para além do WhatsApp. O WhatsApp está ignorantizando as pessoas, está criando uma verdade paralela que é um conjunto de mentiras e as pessoas estão acreditando nisso. Precisa estudar nos livros, precisa conversar com especialistas. E esse culto à ignorância, à aversão ao conhecimento é uma coisa lamentável que está acontecendo no país. Isso. Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, da minha situação, que é situação de grande parte. Eu tenho 31 anos, eu entrei na prefeitura em 1988. Eu tenho 31 anos de contribuição, tá? E eu ainda não tenho 50 anos, falta um ano para me completar, para dar 100%. Se essa reforma passar, eu tenho que trabalhar até meus 70 anos para ganhar os 100%, tá? E mesmo assim, esse 100%, ele vai ser diluído nos 80 salários. Então, quer dizer, eu nunca vou ganhar 100%, a não ser com 70, 75 anos e olhe lá com contribuição. Então, nós temos que ver bem, bem sério isso, porque nós tínhamos uma reforma com o Temer, que tinha a regra de transição. Com essa, não existe regra de transição. Perfeito, né? Não existe. Então, todos vão entrar. Aí o pessoal fala, os professores ou os funcionários públicos, né? Eu sou do SISMUF, então assim, fala assim, ah, mas tem a regra de transição. Não existe regra. Todos caem para o regime geral. Entende? Então, assim, ah, mas você é professor, mais dois, mais três. Não. Isso era a proposta do Temer, era, né? A proposta do Temer. As pessoas esquecem e pensam que é aquela proposta que está sendo colocada agora. Para essa proposta, para você ter o salário integral, você tem que alcançar a idade e 40 anos de contribuição juntos, né? Então, é os 62 anos para professor, isso. 70 anos, 65, 70 anos. Outros... Quer dizer, nessa idade, senão, o que você vai ter? Isso é uma coisa talvez pouco conhecida. É a média do primeiro... Se você não tiver, chegar na idade, e se você não tiver os... Não, se você chegar na idade e não tiver os 40 anos, é a média do primeiro ao último salário, mas não a média integral, 60% da média. Isso. Ou seja, cai em geral para menos de 50% do salário. Salário. Por quê? Porque quando você entrou na trabalhar, o seu salário era básico, menor, você daí estudou, qualificou-se, melhorou o salário. Se é a média, já baixaria. Mas não é a média integral, é 60% da média, entendeu? Então, isso é muito grave. Por isso que a gente fala que atinge a todos. Todos que estão trabalhando porque eles vão ter, não vão receber integral ou vão ter que trabalhar até muito, do idoso para poder ser integral, porque aumenta o tempo, diminui o valor se você tiver que aposentar antes, e para quem recebe uma pensão, uma aposentadoria, que está em casa recebendo uma pensão, uma aposentadoria, vai baixar seu rendimento. E olha, vamos colocar aqui então para os ouvintes que estão nos acompanhando, então, nesta sexta-feira agora, aqui em Foz do Iguaçu, serão organizadas aí atividades referentes nessa greve geral convocada em todo o país. Vamos repassar o cronograma, então, de manhã cedo já, 7 horas da manhã, ali no Bosque Guarani, atrás do Terminal de Transporte Urbano, já haverá uma concentração? Exatamente. Sim. Nós queremos nos concentrar ali para sair em marcha e a gente conclama assim: quem nunca saiu de casa para ir para a mobilização de rua, agora tem que ir se não quer perder seu benefício ou sua possibilidade de aposentadoria. É uma questão de sobrevivência, né? Sim, mais do que nunca. A pessoa tem que parar para pensar, se desapegar daquilo que se passa aí pelos WhatsApp, das mentiras, porque a verdade do projeto de lei é essa. É um projeto de capitalização que beneficia os bancos. Mesmo assim, não quer dizer que você vai se aposentar lá no final e o dinheiro vai estar lá, não tem segurança disso, porque depende do banco. Se o banco faliu, se o banco quebrou, se fez uma fusão, se extinguiu, o seu dinheiro já era, né? Então, essa incerteza de passar para os bancos o seu futuro é uma irresponsabilidade, um absurdo, né? O Estado brasileiro tem que se responsabilizar pela arrecadação e pelo pagamento do benefício. Essa é a nossa posição. Então, sexta-feira, 7 horas, 8 horas, a hora que você puder estar lá no Bosque Guarani para a concentração, quem nunca esteve na rua, agora terá de ir. Portanto, né, haverá depois uma marcha, Avenida Brasil, Avenida JK, voltando ali para o Bosque Guarani, essa é a programação, então. Exatamente. Para lembrar que na última marcha que nós fizemos, que foi no dia 15, deu 6 mil pessoas. E a mobilização que falam que foi maior pró-governo, que teve num domingo, acho que foi dia 26, tinha 500 pessoas. Dizem, a imprensa, alguns meios de imprensa disseram, a polícia, não sei, 2.500 pessoas, mas eu passei por lá e vi com meus próprios olhos, não tinha 500 pessoas. A diferença é que eles têm carros enormes, né? E a gente vai a pé. E aqueles carros dão uma impressão de uma grandeza, né? Mas a mobilização de quem é contra isso é muito maior. Nós aqui, inclusive, nem divulgamos cifras justamente para não entrar, né, nas guerras de cifras aí que surgiram após essa questão. Temos participação aqui de ouvintes. O João Paulo Ângelo coloca, né, a deforma da Previdência fere princípios inconstitucionais de princípios constitucionais, né, de Seguridade Social. Enfim, algumas manifestações aqui pelo WhatsApp, eu não consigo ver neste momento também as participações, mas deixo aqui o agradecimento, né, a quem nos acompanha por meio aí do Facebook e demais plataformas. Sim. Silvana Souza, Elaine Bernardes, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Muito obrigada, tá, Guilherme, por ter nos dado esse espaço, né? Nós gostaríamos que todos estivessem presentes em Foz do Iguaçu. A gente conclama, tá? Todos os trabalhadores empregados, desempregados, comerciantes, né? E todos aqueles que estejam com a gente no dia 14. Obrigada, Guilherme. Nós estamos a favor do desenvolvimento econômico, da humanidade, da dignidade da pessoa, do trabalhador, e é a favor disso que a gente luta.